O antipetismo venceu, vitória! Acabou a corrupção, o Brasil está salvo da ameaça comunista que assola o país desde 1964. Avisem os cidadãos de bem que já podem voltar de Miami, da Europa, e se possível, armados para meter bala em cidadão de mal. Pois é, debatemos, discutimos, até nos odiamos, mas do que adiantou? De nada. O antipetismo venceu, como era premeditado. E sinto informá-lo, mas se você não começar a estudar um pouco da história do seu país e politizar-se, ainda vai piorar muito e você nem vai perceber. A campanha de 2018 foi um desbunde para céfalos. Nunca se repercutiu tanta fake news em tão pouco tempo. O WhatsApp triunfou como a fonte mais confiável e segura das notícias instantâneas mais falsas do momento. Vimos políticos como ator pornô e ator pornô como político. Descobrimos que o motivo de existir gays é o kit gay. Aprendemos que candidatos satanistas também vão à igreja, que vivíamos numa ditadura comunista e que o que não mata elege um presidente. O antipetismo finalmente triunfou. Após Aécio, Cunha, Temer, todos eles tentarem, quem triunfou realmente foi a figura de um militar que defende a ditadura e a tortura. Mas também esperar o quê do país do futebol, né? O esporte bretão já não nos dá alegria como antes, mas deixou essa triste herança de que tudo é rivalidade. Quem não se assustou com os ataques não entendeu o que está acontecendo. Neonazistas, carecas, racistas, xenófobos, e todos os tipos de preconceituosos até então dentro do armário, hoje tem alguém os representando em alto nível. Até a Ku Klux Klan ficou à vontade lá dos Estados Unidos para mandar um recado. Aí, Bolso, tamo junto, parça, é nóis, uhul! Nossa, que exagero, Gilson. Aceita que dói menos. Agora o Brasil vai pra frente, sem corrupção. Olha, quem fala isso só pode ser ingênuo, pra não dizer outra coisa, né? Afinal, Bolsonaro era o candidato patrocinado por agricultores super ricos que querem a volta do trabalho escravo e a exploração das reservas naturais. Por isso ele ganhou. Bolsonaro era o candidato dos empresários super ricos que agora não terão mais que pagar direitos trabalhistas. Por isso ele ganhou. Bolsonaro foi o candidato dos banqueiros que continuarão cobrando os maiores juros do planeta. Por isso que ele ganhou. Mas você, que se informa pelo WhatsApp, acredita que ele ganhou porque vai acabar com a corrupção, né, fofo? Ah, olha que bonitinho. Vou te dizer uma coisa, nem mesmo com o PT ele vai acabar. Ao contrário, vai fortalecê-los, pois assim como Bolsonaro nasceu do antipetismo, o próprio governo autoritário de Bolsonaro também pavimentará a volta dos petistas ao poder. Quer valer quanto? Foi por isso que eu disse: comece a estudar a história do seu país. Ela está apenas se repetindo. O lado bom dessa campanha altamente polarizada é que aqui em Novo Horizonte, várias criaturas caricatas que até então não conheciam seus poderes de influência já estão mirando 2020. Vem aí as eleições municipais. Foco, cidadão. Foco. Não podemos perder esse arrojo. Vamos considerar 2018 apenas um ensaio para 2020. Afinal, o governo Toyota assola nossa cidade por 20 anos e estão roubando, enganando, procrastinando e nos manipulando aqui, na nossa cidade, bem debaixo dos nossos bigodes. Eles estão tão à vontade que terão a pachorra de tentarem se candidatar novamente para continuar na mamata. E aí, vamos mudar isso aí também, pô? Eles, os mamadores, já estão mobilizados e prontos para nos enganarem novamente. Mas e nós, novo-horizontinos, patriotas, nós acordamos? Nós vamos encarar e 2020 promover essa renovação municipal também, assim como aconteceu com a federal?